Aham. E Botirama Records. Que doido. Cabaré na produção. Na rua com os moleque, tem que ficar esperto. Fica ligeiro, é certo, e o olho sempre aberto. Observando as gatas, desfilando na praça. Enquanto uns toma breja, outros na baforada. De moto na calada, ando sempre ligado. Os polícia embaça, já tô acostumado. Sem ninguém na garupa, os moleque na rua. As mina de mini saia, vixi, tão quase nua. E pega fogo a balada quando nós chega. Naquele pique rodeado de princesa. Só os moleque zica e as nave importada. Fumaça pro ar, não chave, mas não pega nada. Se malandragem é viver, estamos aqui, opa. Celebrando a vida, não importa o que diga. Disposição na pista, essa é minha família. Ouro, branco e diamante, essa é a minha firma. Dia da rima, oi. Joga a mão pro alto aí, eu quero ouvir. Salve! A picadilha é dos loucos, eu quero ouvir. Salve! Pra todo mundo, salve! Eu quero ouvir. Salve! E joga a mão pro alto aí, eu quero ouvir. Salve! A picadilha é dos loucos, eu quero ouvir. Salve! Pra todo mundo, salve! Eu quero ouvir. Salve! Vamos que vamos, SPRJ. Eu tô chegando direto do RJ. Liguei pro JB que veio na minha rota. Aqui ninguém capota, só maluco esquadrão. Zumbi, zumbi, de avião em avião. Vários shows sem dormir, três dias só em noitada. Hoje eu pertenço a Sampa e aqui não pega nada. Quadrilha tá formada, Léo da 13 Diamante. É nóis. Xando, JB, Peter MC no front. Oh, demorou chegar. RJ Jassanã, tamo junto e pá. Dos berços da Leão 13 pras ruas de Canidé. Jassanã é picadilha, nós é família, já é os moleque bom. Tão de olho nas modelos, esse sol me lembra verão, Rio de Janeiro. Opa, satisfação de fechar, chegar com os loucos. Se uma rima é pouco pra rimar, então segura o troco. Sente pipoco rajando seu coco, ideia pra você. Progresso pra nós, ouve a nossa voz, tamo aí. Salve. E joga a mão pro alto aí, eu quero ouvir. Salve. A picadilha é dos loucos, eu quero ouvir. Salve. E todo mundo, salve. Eu quero ouvir. Salve. E joga a mão pro alto aí, eu quero ouvir. Salve. A picadilha é dos loucos, eu quero ouvir. Salve. E todo mundo, salve. Eu quero ouvir. Salve! Moleque. Vamos que vamos, SPRJ. Dia da rima. Dia da rima.